sou da luta, sou Brasil, sou união da juventude socialista. O que que eu sou? Eu sou artista e operário, sou estudante e esportista. Eu sou de luta, sou Brasil, sou união da juventude socialista. Nos quatro cantos do Brasil, em todas as lutas dessa gente, a juventude paraguaia sempre estará presente. Surgida a viração, derrotei os generais. Toda noite tem auroras, eu luto por meus ideais. No Brasil inteiro um grito forte ecoou, o presidente colorido, carabinada derrubou. No Brasil inteiro um grito forte ecoou, o presidente colorido, carabinada derrubou. O que que eu sou? Sou o jovem Curupira, que pediu direta já. Brasil, mostra tua cara, que sem emprego não dá. A história não acabará, o tempo não para. Socialismo eu acredito sim, ele vai ter a nossa cara. A luta inesquecível eu ganhei, pra juventude poder votar aos 16. E hoje quem diria, até ministro eu virei. Eu não quero o que eu sou. Eu sou artista e operário. Vamos, meu povo, sou estudante e esportista. Eu sou de luta, sou Brasil, sou união da juventude socialista. O nome dela eu vou dizer.